O Ministério Público de Minas Gerais celebrou nesta terça-feira, 2 de outubro, um acordo com as empresas Samarco, Vale e BHP para a indenização das vítimas do desastre da barragem de Fundão em Mariana. O termo foi homologado durante a audiência na segunda vara da comarca. O promotor de justiça, Guilherme de Sá Meneguim, da primeira promotoria de justiça de Mariana, fala pra gente sobre o acordo. Olá, Guilherme. Olá, Thaís. O que prevê o acordo celebrado ontem? Ontem, o Ministério Público fez um acordo para indenização das vítimas do desastre que a Samarco causou aqui em Mariana em 5 de novembro de 2015. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública em dezembro de 2015, pleiteando todos os direitos das vítimas, como reassentamento, auxílios emergenciais e a própria indenização. Quanto às indenizações, ainda não havia um acordo que pudesse, onde as empresas assumissem essa obrigação formal de indenizar as vítimas. Então, primeira previsão, primeiro item desse acordo prevê que as empresas assumem a sua obrigação de indenizar as vítimas mediante reparação integral, ou seja, reparação de todos os prejuízos, que engloba danos materiais, danos morais, lucros cessantes, todos aqueles direitos que foram violados decorrentes do desastre têm que ser reparados. Além disso, o acordo prevê que os dados, os danos que o atingido declara no cadastro devem ser levados em consideração para fins de fixação dessa indenização. Então, na hora de avaliar a proposta, a Fundação Renova, que representa as empresas Samarco, Vale e BHP, vai ter que observar o que está ali descrito nesse cadastro. Além disso, nós previmos uma série de garantias para que os atingidos não corram o risco de perder direitos. Um deles é a interrupção da prescrição, o outro é a inversão do ônus da prova, o direito à assessoria jurídica, tudo isso vai vir para da base, da garantia para os atingidos. Ótimo. E quais são os prazos para o cumprimento dessas obrigações pelas empresas? Nós fixamos o prazo de 3 meses para apresentar a proposta de indenização. Ou seja, uma vez apresentado o cadastro concluído, a Fundação Renova tem 3 meses para apresentar a sua proposta. E a partir dela tem 1 ano para poder negociar com o atingido e 90 dias após a aceitação do valor para efetuar o pagamento. Então, 3 meses para oferecer a proposta, 1 ano para negociar e 90 dias para pagar. Sendo que é o atingido que escolhe se ele quer negociar por tanto tempo. Uhum. E caso haja o descumprimento desses prazos, ele tem que pagar uma multa que reverte em benefício do atingido. E aquele atingido que, por acaso, não se sentir contemplado por essas propostas, ele pode buscar a justiça? Claro. Com a interrupção da prescrição, o atingido tem agora 3 anos para tentar uma negociação com a empresa, né, e nós vamos dar todo o amparo, o Ministério Público vai continuar acompanhando, fornecendo assistência jurídica para os atingidos, e se ele não se sentir contemplado pelo que está sendo proposto, ele vai poder entrar com uma liquidação em cumprimento de sentença, ou seja, ele já vai para a segunda fase do processo sem precisar passar pela fase de conhecimento. Então, né, nesse caso, ele vai poder ajuizar uma ação através da Defensoria Pública, que se comprometeu a atuar nesse caso, que vai pleitear o valor que ele entende justo. E aí vai aplicar aquelas regras como a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova em favor dos atingidos, o que isso significa? Nós entendemos que os atingidos estão numa situação vulnerável em relação a 3 das maiores empresas que atuam no Brasil. Elas têm muito poder, muitos advogados, então é necessário reequilibrar essa balança. Daí nós colocamos no acordo uma regra na qual há a inversão do ônus da prova, que é justamente o que o atingido declarar vai ser verdadeiro, ele não precisa provar o que ele está falando. Quem tem que provar que ele não tem aquele direito é a Fundação Renova ou as empresas. Então, isso vai ajudar uma eventual execução individual ao juiz a analisar e fazer uma interpretação mais favorável ao atingido. Sim. E também foi estabelecido pelo acordo a interrupção da prescrição da possibilidade de buscar a indenização. O que, que isso quer dizer? A prescrição é um instituto jurídico que prevê que, decorrido esse determinado prazo, as pessoas perdem o direito de pleitear esses direitos na justiça. Então, quando ocorre um dano, pelas regras do Código Civil, uma batida de carro, por exemplo, a pessoa tem até 3 anos para poder buscar judicialmente esse direito. Bom, o fato, o desastre da Samarco ocorreu dia 5 de novembro de 2015. Então, teoricamente, a prescrição ocorreria também dia 5 de novembro de 2018. E diante desse cenário, nós preconizamos a interrupção da prescrição, ou seja, homologado o acordo, a partir do dia 2 de outubro é que recomeça esse prazo. Então, Os atingidos não precisam se preocupar, porque no dia 5 de outubro não vai haver a prescrição dos seus direitos. Ele vai ter ainda mais 3 anos para buscar seus direitos. Então, essa era uma demanda muito forte da comunidade. Eles estavam com receio de que seus direitos, enfim, fossem extintos, né, no dia 5 de novembro. E o Ministério Público vai continuar acompanhando o cumprimento dessas obrigações? É claro, o trabalho do Ministério Público não encerra, não se encerrou ontem. Na verdade, ele entrou numa nova fase. Agora nós vamos acompanhar o cumprimento de todos os acordos relativos a reassentamentos, auxílios, às indenizações, para ajudar as vítimas a concretizar aquilo que está escrito. O acordo é muito bom, o acordo dá todas as garantias, tanto no que tange ao reassentamento quanto à indenização, mas a gente quer auxiliar o atingido. Então, o Ministério Público vai continuar acompanhando as vítimas até a reparação integral de seus direitos. Ótimo, muito obrigada pelo esclarecimento, Guilherme. Nada, tá, estou à disposição, viu? Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.